Programa Paracatu Zoom entrando no ar direto de Atibaia do Festival Internacional de Audiovisual. A coisa hoje vai ser completamente diferente, inclusive acompanhado pelo Fetox. Mas quando você escrever Fetox tem que ser com 2x. É isso, 1x. Tá? E a gente vai fazer uma rodada então do pessoal apresentando, falando quem está aqui na primeira fase. A gente vai ter 4 tempos, é um jogo de 40... Como que é aquela história? 49 minutos? Não, 4 tempos de 45, enfim, 2 jogos, é um mata-mata, né? Então, no primeiro tempo, a gente vai ouvir o pessoal que está organizando o festival. No segundo tempo, a gente vai ouvir o pessoal que é do Conselho Nacional de Cineclube e depois, de clube, né? E depois, nós vamos estar ouvindo, não interessa, a gente vai falando. Então, nós vamos começar com uma apresentação de cada um, quem é quem, o que faz dentro da roda. Eu sou vice-presidente do Conselho Nacional de Cineclubes e estou na curadoria do festival do Sexto Fire Festival. Espírito Santo, e estou aqui em Atibaia, organizando a parte de curadoria das músicas. Eu sou presidente do Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros, diretor do Instituto Estadual de Cinema do Rio Grande do Sul, sou de Santa Maria. Eu sou Marte, diretor de memória do Conselho Nacional de Cineclubes. E residindo em Natal atualmente, apesar de ser de São Paulo. E aqui na outra ponta, o programa está sendo gravado, porque depois vai ter transmissões, etc, etc e tal, mais um pessoal lá do Sul. Reno Caramori, Santa Catarina, diretor regional Sul, em fazer a captação de imagem aí da galera. Muito bem, então o programa de hoje a gente vai começar nessa primeira etapa, então a gente está falando um pouco. Carol, não vai se apresentar, Carol? Por favor, aqui, Carol. Caroline Vieira, do Ceará, representando a diretoria adjunta de acervo e difusão do TNT, do Telefone Sumer. Bom, então a gente vai começar agora, quem vai falar um pouco sobre o que é o Festival Internacional Saskia. Estou fazendo um curso para aprender até o final do festival. Saskia, isso, né? É Saskia, pode ser sem o X. Bom, na verdade, no festival é a curadora das mostras. As duas mostras competitivas, de digital e de 35mm. Na verdade, o Festival de Atibaia, ele reúne os filmes que ganharam prêmio de melhor filme em vários festivais parceiros. Então, a curadoria consiste em organizar, né, pegar, recolher esses filmes ganhadores, fazer o contato com os realizadores e organizar as grades que vão ser exibidas, mas os filmes já estão pré-selecionados, porque o festival já trabalha com esses festivais parceiros. Então, a partir do que o filme ganha o prêmio de melhor filme, por exemplo, na mostra da BD Capixaba, de Vitória, né, ele já está pré-selecionado para o Festival de Atibaia. Então é assim que funciona. Além disso, também eu fiz a curadoria junto com junto da FIC, né, da Federação Internacional de Cineclubes, da mostra Nossas Américas, que é uma mostra que está acompanhando o Encontro Ibero-Americano de Cineclubes. Essa mostra, cada país que está participando, os representantes desses países trouxeram filmes dos seus países. Por exemplo, são 10 países, então a gente tem Venezuela, Chile, Argentina, esses representantes participando do Encontro Ibero-Americano de Cineclubes, eles trouxeram filmes que representam um pouco esse espírito cineclubista e do audiovisual independente dos seus países para formatar essa mostra. E a gente fez uma mostra uma amostra que chama Nação Cineclubes de Documentários, que são 4 documentários, tá passando um a cada dia, e essa amostra ela tem um objetivo de provocar uma reflexão cineclubista. Ou seja, são filmes que trazem temas que são importantes para diversas questões. Por exemplo, o filme que o pessoal de Portugal trouxe, que é um filme, na verdade, produzido, que é de uma realizadora espanhola, que chama Aral, que fala sobre o Mar do Aral, que foi, que acabou secando devido à intervenção humana, das lavouras de algodão, assim. Esse foi o primeiro filme do primeiro dia. O segundo filme que foi hoje foi o Joanã, Onan, do Clementino, que foi feito durante a jornada de cineclubes em Recife. Então é um filme que traz questões cineclubistas e as questões do movimento negro dentro do movimento cineclubista. Então esse filme passou hoje, a discussão então girou em torno desses temas. Amanhã a gente vai ter o filme Copa Vidigal, do Luciano Vidigal, que é da Cavi Produções, da Cavídeo, e aí também ele trata também sobre a questão de um campeonato de futebol, que visava tentar pacificar facções rivais, né, das comunidades periféricas do Rio de Janeiro. Então são esse tipo de filme que a gente está trazendo nessa mostra, que foi uma mostra que, na verdade, a gente criou. Ela estava prevista, ela está rolando agora, está rolando todos os dias, de 1h30 da tarde até 2h30, e está sendo bem, bem interessante pela proposta que ela está trazendo, principalmente pelo Festival de Atibaia. É um festival que tem um cunho cineclubista muito forte, de reunir entidades, de se pensar o audiovisual, de se pensar as questões que perpassam nessa questão cultural brasileira e até internacional, no link com o Encontro Ibero-Americano. E o Conselho Nacional de Cineclubes está fazendo o que aqui? Você veio de convidado, te convidaram, ou você veio... O que está acontecendo? Por que o Conselho Nacional de Cineclubes está dentro do festival, assim como parece que está voltando uma reunião da ABD, Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas, é isso? Você tem? E depois a Sasca, você vai falar um pouco mais o que essas entidades estão fazendo aqui. Bom, na real, o festival, como a Saskia falou, ele tem várias atividades. Então, várias entidades do audiovisual brasileiro vêm para cá. E ele é muito forte, porque, por exemplo, vem para cá o Conselho Nacional, se respondendo a tua pergunta, nós temos também da produção, FAIA, Festival de Atividade Nacional do Audiovisual, vem para cá o Fórum dos Festivais, que estão aqui, a ABD, que é a Associação Brasileira de Curta-Metragem, quem tem reunião aqui? A Coalizão Brasileira de aqui. E esse ano também tem algo muito singular no FAIA, que é a eleição. O Congresso Brasileiro de Cinema, o CBC, de 2 em 2 anos tem uma atividade eletiva. Esse ano a nossa reunião vai ser uma reunião eletiva. Então, nesse caso, estou representando aqui o IECINE também, o Instituto Estadual de Cinema do Grande Sul, que é filiado ao Congresso Brasileiro de Cinema. Né? Portanto, a gente vai ter uma grande discussão. Eu acho que o que caracteriza o FAIA é exatamente as discussões que acontecem aqui. Para além da questão, que eu acho que foi uma grande sacada, a ideia de convidar filmes vencedores de festivais anteriores, e tu acaba vendo aqui, então, um pouco... Eu não diria assim, são os melhores filmes de festivais anteriores, mas não necessariamente são os melhores filmes do Brasil, porque cada júri é um júri. Mas tu vê aqui um grande rescaldo de tudo aquilo que a gente viu nos festivais filiados, que hoje são 25. Eu coordeno um festival, ele tem que é filiado ao FAIA. Então eu já sei que quem ganhar lá o Festival de Santa Maria, o realizador sabe que ele vai ter aqui, vai poder vir para cá, ver o seu filme, conferir com a plateia aqui de São Paulo, enfim. Então, o CNC participa do FAIA desde o início. Esse é um festival que já nasceu cineclubista, porque a cara dele é debate, a cara dele é valorização da exibição, a cara dele é valorização do curta-metragem. Portanto, é uma linguagem que tem a ver conosco, os cineclubistas, que a gente, nas nossas sessões cineclubistas, nos clubes de cinema, os cineclubes de cinema, a gente debate muito curta-metragem. Nossa tendência é muito forte ao curta-metragem. Então, o que o CNC está fazendo aqui? O CNC sempre esteve aqui, porque é a cara do CNC o FAIA. É uma coisa que nasceu meio junto. Até porque o João Batista Pimentel Neto, que é um dos caras que criou o FAIA, ele é cineclubista de longa data, é da direção do Conselho Nacional de Cineclubes e ajudou a criar esse festival com uma cara cineclubista. Bom, o Futebox, que é o nosso rádio escuta, lembra quando tinha aquela história do jogo de futebol que tinha um tal de rádio escuta? O Futebox é de Pernambuco. Ceará. Eles ficam bravos quando erram isso aqui, mas eu erro tudo. Ontem alguém comentou assim comigo: vocês acham que tudo lá é norte, nordeste, tanto faz e tudo mais. Mas a gente aqui, vocês estão ouvindo o sotaque sulista bastante forte, o pessoal aí que está proibido. Vocês sabem que tem agora em São Carlos, a gente está com um problema seríssimo de trânsito. A partir das 5 horas, a cidade para completamente, né? E é bom para a gente, porque o programa é muito ouvido nos rádios, nos carros, né? O pessoal para e está curtindo muito. Mas e como eu falei, tem um sotaque sulista muito forte, né? E a Gisele é de Santa Catarina, é de Santa Catarina, vai. E é uma dos que... E aí a gente vai, ela vai contar um pouquinho pra gente como é que está sendo essa atividade do CNC, né, do Conselho Nacional de Cineclubes, tá, nos últimos, desde segunda-feira começou a primeira reunião, né, a gente já, hoje na quarta-feira, ou seja, 3 dias de debate, o que, que foi que aconteceu, enfim. Sim, boa tarde a todos os ouvintes. Eu trabalhei 11 anos em Laguna e sou cineclubista filiada ao CNC faz 2 anos e já tenho assim, feito cachaça viciada nessa história de fazer cineclubismo e já faço, integro a diretoria executiva, que é um trabalho danado. A gente está aqui há 2 dias, das 8 horas da manhã ao meio-dia, da 1h30 às 18, sendo expulsos, né, da sala, porque tem que ser utilizada para outra coisa. E parte já teve que ir embora, porque o nosso encontro estava previsto para 2 dias só, 9 e 10. Mas a gente gosta de trabalhar, e hoje mais um dia trabalhando, fazendo reuniões. E a ideia é tentar discutir um plano de trabalho para 2 anos de ação dessa diretoria. E não só pensando esses 2, pensando mais anos, claro. Continuidade, de fato, porque o plano de trabalho é bastante extenso de todas as diretorias e a gente tem um bastante otimista, assim, se atender 30% do que a gente está propondo já vai ser uma grande revolução no movimento cineclubista brasileiro, algo assim, é a primeira vez que tenta sistematizar tanto e pelo que eu estou percebendo é a primeira vez que uma diretoria, mesmo tendo um vácuo na eleição, a mês de hoje, principalmente com muita vontade, muita proposição, e aqui reunidos a gente percebe já uma integração de afetividade também muito grande, assim, né? esse passo virtual que a gente teve de reuniões semanais pelo Skype, acho que a gente vem tentando apesar da rede, não é tão boa quanto a rádio, mas a gente está tentando criar exatamente esse sentimento de união, de parceria, de colaboração dentro da diretoria, que até então era uma diretoria que ia se esvaziando depois da eleição, e pelo que a gente percebe é um grupo que está com muita vontade. Eu não percebo um grupo que vai... E de memória, etc. Eu acho que eu podia passar a palavra, só adjunta. Eu podia passar a palavra ao Nelson, que é o diretor de memória, e depois a gente pode bater papo, etc. A gente tem até 7 horas aqui para vocês ficarem. Bom, mas a Carol é o seguinte, também já está. Quem quiser ver o que está acontecendo aqui, o Fedox, tudo, não sei se está sintonizado, né, no Paracatuzum, no Twitchcam, no Paracatuzum, aí, enfim. É só acessar twitter.com/paracatuzum que vocês vão estar assistindo. Mas a Carol também está transmitindo, é isso? Você é pelo seu Twitter, é isso? Na verdade, estamos aqui transmissão ao vivo para transmitir as reuniões da diretoria do CNC. Foram todas transmitidas e arquivadas. Está no Mostra Tudo, é um canal do Oz Stream. É só entrar lá no site www.artstream.tv, ustream.tv, e aí você consegue encontrar o canal Mostra Tudo, que é onde estão arquivadas todas as reuniões do CNC que aconteceram aqui em Atibaia. Eu faço parte da diretoria de acervo de difusão e saímos com um plano de trabalho bastante interessante, que pretende unificar todos os circuitos, o fórum dos festivais, que também tem o interesse de difundir os filmes, entre outros vários. E a previsão, a perspectiva da gente é que tem aí vários filmes circulando e nesse caráter cineclubista, nessa rede, grande rede cineclubista espalhada no Brasil todo, certo? O Marco está sinalizando, mandando uma mensagem do estúdio. Você pode falar, viu, Marco? Que a gente até ouve você. Pode falar, não sei se eu vou conseguir ouvir, mas pode falar. Mas então a gente vai fazer o seguinte: antes do Nelson, tem o Nelson da Tinga, nós temos aqui o Nelson de Natal. O Nelson falar o que propôs a Gisele. Aliás, a Gisele, vocês perceberam que ela, né? Ela vai lá, trabalha, mas ela vai se estabelecendo, pontuando, então ela vai ficar provavelmente até o final do programa, né? Que aí hoje o programa vai ter pauta. Então, Marco, vamos fazer o seguinte: a gente vai ouvir uma música e a gente volta em seguida ouvindo o Nelson, tá? Falar um pouco sobre o projeto, o que é esse projeto da memória, do resgate da memória do movimento do clubista. A gente volta já, então, um beijo, até já. Samba de dois é de dois, dois, de dois é de dois, esse samba é de dois, esse samba é de dois é de dois, esse samba é de dois. Pra puxar carroça grande é melhor um par de dois. Se juntar mulher com homem, vai sair mais um depois. Mas quem vai com sede ao pote, às vezes vem logo dois. Esse samba é de dois é de dois, dois. De dois é de dois, dois. De dois esse samba é de dois. Esse samba é de dois é de dois, dois. De dois é de dois, dois. De dois esse samba é de dois. É um berço pra dois filhos, camisola de filó. É o dobro do trabalho, desses pais eu tenho dó. Mas quando se tem gêmeo, acho que é melhor. Que na roda da vida, nenhum deles brinca só. Esse samba é de dois. De dois é de dois, dois. De dois é de dois, dois. De dois esse samba é de dois. Esse samba é de dois. De dois é de dois, dois. De dois é de dois, dois. De dois esse samba é de dois. Festa dos IBGs, dia dos erês. Vem da Dayogun. Dou chega com o neném. Tem beijo, quindinha, caça, coco, mel e xerém. Caruru, xinxim, tem pipoca, baraia, berém. Esse samba é de dois é de dois, dois. De dois é de dois, dois. De dois esse samba é de dois. Esse samba é de dois é de dois, dois. De dois é de dois, dois. De dois esse samba é de dois. Quando eles vêm assim. É de dois, dois. Crispininho não vem com Crispim. É de dois, dois. Onde vai um, vai o seu irmão. É de dois em dois. Se vem dobro, também vem romão. É de dois em dois. Dia de corre da minha, é dia de luva, dois, dois. Esse samba é de dois, dois é de dois, dois. De dois é de dois, dois. De dois esse samba é de dois. Esse samba é de dois, de dois é de dois, dois. De dois é de dois, dois. De dois esse samba é de dois. Esse samba é de dois é de dois, dois. De dois é de dois, dois. De dois esse samba é de dois. Esse samba é de dois é de dois, dois. De dois é de dois, dois. De dois esse samba é de dois. Paracatu. Of the rivers and brushes. pano pra se costurar mentira. Mulambo boa, peça de pano pra se costurar miséria. Mulambo boa, peça de pano pra se costurar mentira. Mentira, mentira. Mulambo boa, peça de pano pra se costurar miséria. Miséria, miséria. Mulambo eu. Mulambo tu. Mulambo eu. Mulambo tu. Mango. Mas eu não tô te ouvindo, louco. Alô, Marcolito. Eu não sei se a gente tá no ar. Eu acredito que a gente está no ar. Não sei se está dando pelo delay o tempo. Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Então a gente tá no ar, tá meio confuso, tão perdido, né? Feito cego. Mas eu prometi que vinha Nelson de Natal. Mas o Nelson passou por São Carlos. O cara tem toda uma história com a USP e com a Universidade Federal de São Carlos. É Nelson Marques falando. Atualmente eu estou em Natal, mas como foi dito, a minha vida inteira foi aqui em São Paulo. Sou paulista, paulistano, ex-professor da USP, com muito contato com o UFSCar, com o Ribeirão Preto e companhia. Mas nós estamos aqui em Atibaia, vamos dizer, em razão da ação e do trabalho com os cineclubes. E a razão da gente estar aqui, inclusive... o fato, como já foi referido aqui, que a gente está no processo de organização de trabalhos das várias diretorias, é que, como talvez vocês não saibam, mas Atibaia é o primeiro festival de cinema que acontece no ano. Ele acontece normalmente no mês de janeiro, e este ano, em função das chuvas e enchentes aqui em Atibaia, ele acabou sendo adiado e conseguiu ser organizado apenas neste mês de maio, né? Em relação ao trabalho que a gente está executando, a diretoria de memória, nós temos um projeto bastante grande, que é fazer o resgate da memória, do registro da memória cineclubista, que este ano estará fazendo 50 anos de atividade. Então, é um passo importante, porque a gente criar a consciência da importância da memória, da preservação de memória. Então, esta diretoria está fazendo um trabalho de conscientização e iniciará agora com todos os cineclubes brasileiros. Existem cerca de 400 cineclubes filiados ao Conselho Nacional de Cineclubes, para que a gente preserve todo o material atual que está sendo produzido pela ação dos cineclubes e, ao lado disso, fazer um trabalho de resgate da história de cada cineclube, da história do cineclubismo no estado, na região, para que a gente consiga construir, na somatória da ação, de toda esta ação em todas as regiões, uma história nacional do cineclubismo. Bom, começando pelo Nelson mesmo, fala um pouco como é que funciona, o que é um cineclube em Natal, para que você trabalha com cineclube, e aí depois a gente vai fazer o seguinte, nós vamos mudar completamente a pauta, que é aliás natural isso do programa Paracatu Zoom, e a gente vai começar a contar de novo, apesar de que quem já se apresentou não precisa contar novamente todas as, né, as características físicas, emocionais, sexuais e sentimentais, mas pode contar um pouco agora, a partir de agora, o que é, que tipo de cineclube faz, qual é o eixo, o que está escrito, né, no itinerário do cineclube, enfim. Então vamos começar por Natal. Bom, acho que a principal proposta de um cineclube, primeiro, vamos dizer, é congregar pessoas que gostam de cinema, evidentemente, vamos dizer, a partir daí, você ter uma proposta de formação de público para uma visão diferenciada do que você está assistindo. Então é característica do cineclube você ter, não interessa tanto o programa que você está apresentando, mas a forma de fazê-lo. Então, toda e qualquer ação cineclubista vai envolver, uma apresentação em relação àquele programa que vai ser exibido, a uma discussão posterior àquilo que foi exibido, mas é para que a gente extraia a partir do material exibido não só uma visão crítica do que está sendo assistido, como induzindo através disso uma socialização. O fato de ter as pessoas reunidas e que não estão estaticamente vendo alguma coisa, mas vão participar de um processo de discussão, de troca de ideias, se gostou do filme, se não gostou do filme, por que que gostou do filme ou por que não gostou do filme, é uma maneira de você ter um relacionamento social dos espectadores, da audiência, e que forma essa característica crítica do cineclubismo. Eu passo agora, vamos dizer, tá, para o microfone, para Gilvan, né, que é o nosso secretário do Conselho Nacional de Cineclubes, e tá com ele agora. Olá, que tal? Tudo bem? Bueno, eu... É que como eu encontro ibero-americano, estou aprofundando meu espanhol, ibero, né, e tudo. Estou aprofundando o espanhol e desaprendendo português, pelo jeito. Mas e aí consegui, durante a semana, aprimorar e... Olá, que tal? Mas eu sou, meu nome é Gilvan, eu sou do interior do Rio Grande do Sul e estou secretário-geral do Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros e, na verdade, sou professor, né? E trabalho na Universidade Federal de Santa Maria, que fica no sul do estado, assim. E antes de adentrar na estrutura política do cineclubismo, propriamente dito, do movimento e das lutas, e defendendo as bandeiras de defesa do direito do público, eu já era cineclubista, né? E formei cineclubes, ajudei a formar cineclubes em todas as universidades que eu trabalhei, universidades privadas também no interior do Rio Grande do Sul. Então, num raio de 250 quilômetros, no coração do Rio Grande, estão funcionando 3 cineclubes vinculados a estruturas de ensino superior, né? E o mais antigo desses tem 5, 6 anos, que é o Cineclube Vagalume, lá em Caçapava do Sul. Tem o Cine Clio. Clio é musa da história, não é? História é minha área de formação, em Santiago. E o Cineclube Abelim nas Nuvens, lá em Silveira Martins. Então é... Esse é o meu... Silveira Martins fica a 30 quilômetros... É uma cidade de imigração italiana. Fica num cume de uma montanha, né? Que propriamente, como a gente brinca lá, é o lugar mais próximo do céu que nós chegaremos, né? E lá é uma cidade que tem 1.100 habitantes. E o bacana é que na estreia do cineclube a gente colocou mais de 100 pessoas. Então a gente botou 10% da cidade dentro, assistindo uma sessão cineclubista. Isso nunca mais vai se repetir no mundo, né? Imagina, 10% de pessoas assistindo, 10% da cidade assistindo filmes em cineclubes é raro, hein, Ferdox? É, imagina isso em São Paulo, cara, 10% assistindo filme. Mas enfim, e Silveira Martins é uma cidade próxima onde a universidade abriu um campus para atender toda uma área, uma população que não tinha acesso ao ensino superior e tal. A experiência já tem uns 2 anos e a experiência que a gente está tendo, ao mesmo tempo que se abriu o ensino e a construção do conhecimento na universidade lá, a gente abriu o cineclube. Assim. Esse cara que está aqui ao meu lado direito, que poderia ser do lado esquerdo, porque os caras estão vendo, é Alex Fedox, né? Cine Molotov, Fortaleza, Ceará. E aí, galera? Beleza? Então, sou Alex Fedox, Cine Molotov, Fortaleza, sou da diretoria regional do CNC, adjunto do Nordeste, e também sou professor de audiovisual no CUCA, que é o Centro Urbano de Arte, Cultura, Esporte e Ciência. Trabalha com jovens, um espaço feito para jovens, né? E na periferia de Fortaleza, na Barra do Ceará. E estamos aí com o Cine Clube já desde junho, o Cine Molotov fazendo exibições no meio da rua, em ocupações urbanas, fazendo... Peraí que eu estou ouvindo uma coisa e pensando em outra. Explica. É porque é um delay aqui, eu estou ouvindo a resposta, então quando vocês estudarem um pouco mais rádio, vocês vão entender. Então é isso, a gente foi contemplado aí com o edital do estado, da Secult lá do Ceará, e a gente faz agora a exibição na Casa de Arte Tradicional lá em Fortaleza, que é o Alpendre. E aí juntamos agora mais cineclubes com esse projeto, deu pra comentar e a exibição também de mais 2 cineclubes, que é o Cine Gastrô, com a Carol faz parte, e o Cinema Revolução, que é um projeto de pesquisa de cinemas que atuaram, filmes de países onde houveram revolução. E aqui o Reno, caçador. E aí, Reno? Alô, alô, aqui é Reno Carmoli, Santa Catarina. Sou diretor regional do CNC. Como diz Gilvan, estou diretor regional do CNC. Nós trabalhamos o cineclubismo lá em Caçador da seguinte maneira: a gente não tem um público tão fiel e o programa acaba sendo mais de mostras temáticas de tempo em tempo, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. A gente não tem uma periodicidade fixa. E o nome do cineclube é Cineclube Independente, porque a base do acervo é curta-metragem independente de qualquer nacionalidade. Começamos com a ideia de levar cinema para a nossa cidade natal, para a minha cidade natal, onde desde de 97 não tem uma sessão oficial de cinema. E 2006 a gente começou então a fazer novamente esse trabalho de tentar resgatar o sistema social do cinema, das pessoas saírem de casa não para pegar filme em locador e ir para casa assistir, mas sim de se encontrar em um ambiente comum e conversar, assistir filme que eles não vão ter acesso senão pela janela do cineclube, e depois bater um papo e tomar uma cerveja, conversar sobre o filme, conversar sobre a vida. É isso aí, cineclube é isso aí. Eu queria apresentar, então vou passar a bola pro amigo G. Carvalho Fuderoso. Bom, e o Marco tá reclamando que tá tendo uns desencontros de microfone, tá tendo uma chateira aí, mas agora então a gente vai ouvir o G. E aí, boa noite a todo mundo aí que tá ouvindo, e essa galera que tá aqui, essa diretoria reunida, que é massa. Esse trabalho é muito bom. Eu vou falar um pouco assim, falar do porquê cineclube, né? Por que é importante assistir e é um cineclube. A imagem e o som ali unidos, né? Ele cria... fundamenta, na verdade, ele sugere, ele inventa e induz o imaginário. E entender o imaginário é uma coisa bem simples, assim. Se você pedir para qualquer criança brasileira, eu não diria nem qualquer, porque pela região do Brasil isso pode até mudar, mas se você pedir para uma criança do Nordeste desenhar uma árvore, qualquer criança vai desenhar uma árvore bem parecida. Se você pedir para uma criança do Canadá, da mesma idade, para desenhar uma árvore, essa criança vai desenhar o que a gente conhece por pinheiro. porque a imagem de árvore que ela tem durante toda a vida é de um pinheiro. Então isso constrói o imaginário do indivíduo, né? E o que a gente assiste na televisão, o que a gente assiste nos cinemas, constrói também o imaginário. Então essa construção do imaginário significa que quando você for pensar em algo, quando você for imaginar alguma coisa, você vai imaginar a partir do acesso a essas imagens. E se você acessa poucas imagens, se você acessa só um tipo de imagem que está sendo feita em determinada situação, em determinada região, com interesse envolvido nela, você vai estar limitando seu imaginário àquilo que as pessoas querem que você pense. Então, no cineclube, você quebra essa barreira. No cineclube, você vai além desse limite que esses veículos oferecem e ampliam a tua habilidade de imaginar, de se relacionar com o mundo, se relacionar com as coisas que você vive no seu cotidiano. Então, é bacana ir a um cineclube, procurar um cineclube lá para fazer esse imaginário crescer. E uma coisa importante é que eu estou aqui falando também sobre essa questão do que me trouxe aqui, que é o CNC, né, do Conselho Nacional de Cineclubes, e dessa diretoria de articulação, que é a diretoria nova criada na última jornada lá em Pernambuco, que aconteceu lá, 28ª Jornada Nacional de Cineclubes, e uma diretoria nova, e essa diretoria ela surgiu já com a necessidade urgente de fortalecer os estados, as entidades estaduais, criar as entidades estaduais. E engraçado que, antagonicamente a essa necessidade urgente, a gente teve uma demora muito grande para se reunir presencialmente por uma série de questões da dificuldade que é que a gente trabalha, do esforço que a gente faz para estar unido. E por questões estruturais mesmo, a entidade ainda não tem essa possibilidade da gente fazer isso na hora que a gente quer, nem na hora que a gente quer, no momento que é necessário mesmo e precisa ser feito. Então a gente chegou aqui com essa coisa da urgência. Então foi uma diretoria que está se propondo a construir um avião já voando. E o momento que a gente achou foi, na verdade, a gente abriu o hangar. E agora essa diretoria vai trabalhar, e a gente tem como processo inicial um formulário de pesquisa, onde a gente vai, através desse formulário bem simples, já identificar quais são os estados que possuem uma maior estruturação possível para que os esforços sejam concentrados para que a gente obtenha resultado rapidamente. Ou seja, então a gente vai ter, se três estados estão fortes candidatos assim, né, dentro dos padrões dessa pesquisa, a ter entidade, então a gente vai concentrar os esforços para virar logo essas três entidades. E assim a gente vai fazendo por todo o Brasil. O G vai apresentar o Arthur, mas antes de apresentar o Arthur, o Marco, que está ouvindo, já pediu para fazer uma música, tá? Então nós vamos ouvir primeiro o Arthur, depois, terminando o Arthur, a gente vai ouvir uma música. Então o G vai apresentar o Arthur e depois, no segundo bloco, nós vamos fazer o seguinte: cada um vai escolher alguém para fazer uma pergunta aqui, tá? Pode ser relacionado ao cineclubismo, vai virar um debate e tudo mais, enfim, tá bom? Pode até não ser sobre o cineclubismo. G apresenta o Arthur, Arthur fala e a gente fecha o bloco, então. Vamos chamar Arthur agora aqui, o cineclubista lá do Pará, do Paraná. Pará. Do Pará. Eu conheci ele faz pouco tempo, mas é um grande colaborador e vai dar aqui essa... um grande agente cineclubista e vai dar... conversar aqui com a gente. Dá-lhe aí, Arthur. Como é que é? Não entendi. Pelo comentar o que eu falei ontem. Ah, sim. Então, primeiramente eu gostaria... eu sou Arthur Leandro, nasci em Belém do Pará. Já vivi em vários lugares do mundo, mas agora estou vivendo na minha terra natal de novo. Então gostaria de mandar primeiro um abraço para todos os ouvintes e dizer, mandem umas mensagens para nós, estamos aqui prontos para responder. E queria transformar esse programa muito mais num bate-papo, onde a gente pudesse conversar realmente sobre o que é o cineclubismo, as possibilidades dos cineclubes, e você que está nos ouvindo também, se estiver interessado, monte aí seu cineclube, tenho... O site do CNC na internet tem formas de você ir atrás de informações, e nós estamos aqui também para ajudar todas essas organizações. E o que era mesmo que eu comentei contigo? Pois é, então, eu estava escutando ainda agora, e aí eu achava que não tinha nenhuma forma de retorno, né? Um e-mail, um Twitter, o meu celular tá ligado. Alô, galera do Pará que sabe o meu número, pode ligar pro meu número que eu tô aqui e eu respondo, tá ok? Então, Bom, gente, então, Marco, vamos soltar uma música e na sequência a gente volta falando do um pouco, um fazendo pergunta pro outro aqui, e o endereço é o seguinte: quem quiser mandar é twitter.com/paracatuzoom. Quem quiser mandar, que o Fedox está aqui operando e conversando com todo mundo. E o endereço do quem quiser saber mais do CNC, cncbrasil.wordpress.com. Então vamos lá, ouvir uma música, Marcos. Vamos, terminando a música, a gente volta com alguém perguntando pra alguém qualquer coisa. Beijo. Vamos lá, vamos lá. voltou aqui, então, diretamente de Atibaia. Eu não posso esquecer isso, porque o Marco tá bravo, porque a gente tá fazendo muita bagunça aqui, tá? E ele tá ouvindo tudo, toda a bagunça que tá rolando. O Marco é um cara bravo pra caramba. E é o seguinte, tinha outra coisa pra dizer, que nós estamos em Atibaia, no Festival Internacional do Audiovisual, com todo o pessoal do Conselho Nacional de Cineclubismo, falando o que é cineclubismo, um pouco do histórico. Chegou gente nova, né? De também Sergipe, eu acertei. Então, antes que a Saskia comece a fazer as perguntas, vai se apresentar o pessoal de Sergipe. Pessoal, não, a Dadá, eu apelidei de Dadá. Bom, eu sou Graziele Ferreira, eu estou no biênio 2011-2012 do CNC como diretora regional do Nordeste, né, Sergipe está à frente da diretoria. Algo inédito e muito feliz de participar dessa equipe. Então, vamos lá. Vai fazer um comentário e aí você escolhe quem responde a tua pergunta. Ok, assim, a gente está reunido, a gente esteve reunido aqui durante dois dias e meio, mas a gente vai continuar ainda até o final do festival, principalmente porque a diretoria foi eleita em dezembro e agora é o nosso primeiro encontro presencial. E esse encontro presencial foi principalmente também para a gente traçar planos de trabalho, como é que a gente vai levar a nossa gestão de 2 anos, né, até 2012, quais são os objetivos, as propostas, os projetos para que a gente possa avançar ainda mais com o Cineclube. Uma das propostas que a gente está levando é a questão da inclusão, né, do cinema, do audiovisual através do cineclubismo na educação. E esse projeto é muito importante, muito em cima daquilo que o Gê falou, né, o Gê Carvalho de Pernambuco falou com vocês sobre uma criação de um imaginário, abrir as portas para um imaginário diferenciado e que isso comece desde a infância. E também, pensando nisso, a gente vai... o CNC tem várias diretorias. Uma delas é a diretoria de memória também. A gente tem que também pensar que esse imaginário ele faz parte de uma construção de uma memória, de um pensamento que tem a ver com a sua realidade, né, com a realidade do local. A gente valorizar essa criação, esse imaginário, valorizar essa história local. E aí eu gostaria que o Nelson, que é o diretor de memória do CNC, falasse um pouquinho sobre o projeto da memória, da diretoria de memória para esse biênio, para essa nossa gestão. Estou aqui novamente. Estamos fazendo essa roda aqui seguida, de um para outro, um ping-pong em relação a isso. Mas a questão aqui, vamos dizer, colocada, eu acho que tem uma importância muito grande. Mais ainda, vamos dizer, se a gente imaginar um país como o Brasil, vamos dizer, que a quantidade de diferenciais que existem, de regiões diferentes, de culturas regionais, está extremamente importante que se faça esse trabalho não só de criação de cineclubes, mas que a gente fomente efetivamente a questão de o processo de formação, mas se pensar em termos de como trabalhar para que as pessoas adquiram uma visão diferente, mas que elas possam encarar de maneira diferente o que é trazido pelo audiovisual, seja a exibição de um curta-metragem ou de um média-metragem ou longa-metragem. Então, dentro dessa perspectiva, esta diretoria que está assumindo através de um plano de ação prático agora, efetivo, ele tem, vamos dizer, um projeto de um estímulo forte à preservação da memória, envolvendo os cineclubes, as federações. O próprio G falou da proposta que a gente tem de cada vez mais ter um processo organizativo de congregar cineclubes através de entidades organizativas um pouco mais acima de cada um dos cineclubes. E a outra coisa é a continuidade da ação de preservação de memória, de registro de documentos e de produtos feitos com um intuito cineclubista, uma proposta que a gente está trazendo, inclusive, de envolver um outro ponto importante, inclusive o pessoal um pouco mais velho, do imaginário de todos nós, que é a questão, vamos dizer, das salas de cinema, que todos nós, vamos dizer, infelizmente passamos por esse processo em que já não existe mais sala de cinema, de cinema na rua. Os cinemas que existem estão concentrados hoje nas grandes cidades, nas capitais, e pior do que isso, dentro de shoppings. Então o shopping passa a ser uma barreira comercial e cultural para que você continue a ampliar o imaginário que o G acabou de falar aqui. Então o Cineclube tem nesse momento um papel muito importante de fazer essa possibilidade de apresentar um produto diferente, de forma diferente. E o que a Saskia coloca, vamos dizer, também é uma preocupação da gente, que a gente tem que trabalhar cedo com isso. Então a proposta de se ter cineclubes implantados na escola, o audiovisual, vamos dizer, o cinema, a fazer parte de uma formação, de um currículo escolar, com uma proposta organizativa direcionada para que você tenha uma visão diferente de mundo. Eu acho que se nós tivermos sucesso nessa proposta, nós teremos, sem nenhuma dúvida, vamos dizer, uma cultura diferente e uma comunidade que vai fazer um aproveitamento diferente do que existe no momento. E nesse sentido, vamos dizer, já foi destacado inclusive pelo Gilvan, o papel importante das universidades nesse caso. O que ele relatou aqui de você criar um campus avançado e ao mesmo tempo você já tem a criação de um cineclube associado, eu acho que é a estratégia efetiva de mudança de cultura, porque nós vamos pegar uma formação já superior, mas ao mesmo tempo nós estamos nos preocupando com cineclubes na escola. Então, desse aqui eu passo novamente, vamos ver para quem. Bom, e agora é o seguinte, então o presidente agora do CNC, Conselho Nacional de Cineclube, Brasileiros, Cineclubes Brasileiros, é isso? Bom, então você vai dar esse detalhe, então você comenta alguma coisa e escolhe alguém da roda para responder, ok? Ok, não, eu acho importante destacar isso que o Nelson falava, que hoje no Brasil apenas 8% da população tem acesso aos cinemas no circuito tradicional comercial, ou seja, nos cinemas de shopping. E o CNC, o Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros, trabalha com a perspectiva dos 92%, essa perspectiva desses que a gente entende excluídos da tela ou excluídos de fruição cinematográfica. Então a gente tem no Brasil um grande número de cineclubes. Em todos os estados brasileiros nós temos cineclubes, nós temos cerca de 500 cineclubes filiados ao CNC. Através de uma parceria com o projeto Cine Mais Cultura, do governo federal e da SAB, Secretaria do Audiovisual, a gente já tem mais de 1000 cineclubes formados através de oficinas, que recebem através da difusora, da Programadora Brasil, né, um grande número de filmes de curta, média e longa metragem para o seu acervo. Então a gente entende que o trabalho que a gente tem feito pelo Brasil, e que aliás a gente está celebrando 50 anos esse ano, o CNC foi fundado em 1961, é um trabalho muito importante, porque a gente defende de forma veemente o público. Ontem inclusive nós instituímos aqui a Atibaia, através de uma grande colaboração do cineclubista Felipe Macedo, que eu espero que esteja nos ouvindo agora no Canadá, o dia do público, né? Que a gente pretende que seja também o dia internacional do público. E tudo isso porque a gente vem defendendo o público desde a retomada. Quer dizer, o CNC há 50 anos defende o público, mas a retomada do Conselho Nacional se dá em 2003. Então a gente ainda está muito jovem nesse momento para cá. E desde lá, são N os projetos, inúmeros os projetos que foram criados, inclusive a Programadora Brasil e o próprio Cine Mais Cultura, para quem está nos ouvindo, foram gestados dentro do Conselho Nacional de Cineclubes, né? E são projetos que viabilizam, que democratizam o acesso do público ao audiovisual. Lembrando que no Brasil a gente tem uma característica muito peculiar, que os nossos cineclubes não cobram ingresso, e abrem as suas janelas para muita exibição de curta-metragem, que é um curta e média-metragem, que é filmes que acabam não tendo muito espaço, a não ser em festivais e em cineclubes. Então a gente faz um trabalho que para nós é muito interessante. Tá? Eu queria que o Arthur me respondesse um pouco como que está a questão lá do Pará, cineclubes no Pará, e toda a questão da Amazônia, enfim, mas como está a questão dos cineclubes do Pará, porque eles formaram agora há pouco a Paracine, que é uma federação de cineclubes lá do Pará. Eu estava até desconfiado que essa pergunta vinha para mim. Bom, enfim, se é para falar do universo de exclusão, no Brasil estamos falando da Amazônia. Desculpe aí os nossos ouvintes do estado de São Paulo, mas a nossa realidade é completamente diferente. né, que vocês falam aqui a coisa do shopping, mas dos cinemas que estão nos shoppings do término dos cinemas de rua e tal, e a menor estatística de presença de cinemas em cidades brasileiras é na Amazônia. Bem, e isso faz de tal maneira que a população, a nossa população na região amazônica, ela está dependente, digamos assim, da circulação dos bens culturais que acontecem na televisão. E isso é uma restrição e tanto. Nós vimos, quer dizer, posso falar, começar aqui da minha experiência pessoal, por exemplo, na Rede Aparelho. A Rede Aparelho foi uma rede formada por artistas e produtores culturais, agentes de mídia, gente de rádio comunitária, gente de rádio livre, gente de rádio pirata e gente que vinha de outros estados, de outras experiências também, várias situações que nós começamos a nos reunir. E por acreditar realmente que as pessoas têm o direito ao acesso à produção cultural, nós começamos a exibir todo o acervo que nós conseguimos, principalmente baixados da internet. Não conhecíamos o CNC, não conhecíamos a Programadora Brasil, Cinemais, nada disso. Era vontade, nós tínhamos vontade de fazer alguma coisa que mudasse aquela realidade. E nós começamos a atuar em feiras livres, em praças públicas, nas ruas mesmo, assim, monta o mínimo de equipamento. Equipamento que o Cineclube, ele era solidário. Um tinha o projetor, o outro tinha um computador, o outro tinha uma caixa de som, junto os equipamentos que vinha de cada um, e a gente montava uma coisa que projetava da janela de casa no muro do vizinho e projetava isso na rua onde as pessoas estavam passando. E aí o cinema, ele se integrava na vida do bairro também, né? Então essa, digamos assim, essa é a minha experiência, né? E depois a experiência do cinema no terreiro, que é um outro processo de exclusão, né, do movimento negro, vindo com os argumentos do movimento negro, vindo com os argumentos do movimento afro-religioso, e com a necessidade, primeiro, de contribuir, digamos, para a formação cultural da população de terreiros, e em segundo, né, dar conhecimento a eles próprios, ou a nós mesmos, e eu também sou de terreiro, né, nos dar o conhecimento da produção cinematográfica que era feita com temáticas que nos envolviam. E é nesse universo que nós vimos trabalhando. E essa rede, ela, de certa forma, né, quer dizer, a atuação no Fórum Paraense de Culturas, no Fórum Paraense de Afro-Religiosos, no Fórum de Umbandistas e Afro-Religiosos do Pará, e vários outros fóruns, outras instâncias de comunicação e diálogo intercultural, nós conseguimos contaminar outras pessoas e outros agentes culturais de também investir nessa, digamos assim, na difusão do cinema brasileiro. E eu coloco o detalhe do cinema brasileiro ainda, porque eu estava falando do universo de exclusão, e até a leitura de legendas em filmes com língua estrangeira é complicado para essa população, né? Nós somos uma população sem acesso. A grande maioria da Amazônia, os índices de desenvolvimento humano são muito baixos, né? E há um processo que eu chamo de endocolonialismo, de, por exemplo, nós já fizemos sessões de cineclubes em lugares onde precisava de um motor, de um gerador de energia elétrica para os equipamentos funcionarem, e isso ficava embaixo do linhão da hidrelétrica de Tucuruí. 32% da população do Pará não tem acesso à energia elétrica, né? Isso são dados para vocês perceberem as diferenças geográficas, né? E o universo com que nós trabalhamos. E com isso nós conseguimos fomentar cineclubes, como o Cineclube Cabano, que funciona itinerante em várias comunidades ribeirinhas na região do Baixo Tocantins, na cidade de Abaetetuba, que quem comanda, digamos assim, agita essa ação por lá é o Rodrigo Barros, que passa, vem da Rede Aparelho e termina entrando no sistema da educação, passando no concurso da Secretaria de Estado de Educação, e vai ser professor nessa região e já leva essa experiência, que era uma experiência, digamos assim, da militância cultural, para a própria atuação dele como professor na rede pública. E aí, de certa forma, eu volto de novo para a questão da educação, e aí eu passo a bola para quem? Pois é o seguinte, a Gisele está extremamente citada, que tem alguém entrando em algum momento no computador dela e fazendo uma pergunta. Vamos lá, comenta que pergunta que é e para quem. É uma pergunta do Luiz Felipe Mundim, é do Cineclube Cascavel, de Goiás. Ele pergunta, a gente vai direcionar essa pergunta para o secretário-geral, o senhor Gilvan, que é como o CNC tem discutido e como entende questões dos direitos autorais? E o que seria o direito do público em face ao direito autoral? Em um determinado momento, isso tem tempos diferentes em diferentes regiões do mundo. Mas chega num determinado momento, o que seria bens comuns culturais, patrimônios comuns e cultura, se transforma em mercadoria. E a partir do momento que se torna mercadoria e passa a ser vendido, lida com, basicamente com relações de mercado, obviamente, mas que lida com a restrição de acesso à maioria das pessoas, para poder ditar preços e tal. Se qualquer movimento, isso independe da área cultural, que predispõe trabalhar com acesso livre, enfrenta problemas dessa ordem, resistências as mais variadas, dado que se a gente pode disponibilizar acesso livre, algo que é vendido, lógico que a gente vai, de certa maneira, enfrentar a resistência desses setores que, de certa maneira, vivem do lucro da venda da mercadoria cultural. Essa é uma diferença básica do cineclubismo. A gente trata basicamente o produto cultural audiovisual como cultura e não como mercadoria. O problema é que a legislação, com o passar do tempo, ela passa a prever que a cultura que era comum a todos só passa a ser disponibilizada àquele que possa pagar. Basicamente, como o Arthur Leandro acabou de falar, e é público e notório, grande parte da população brasileira está excluída de qualquer esfera de consumo. Se mais de 90% das cidades no Brasil não tem salas de cinema, nem comerciais, se basicamente depende do acesso à televisão, para ter acesso, que é a maior janela audiovisual do Brasil, sem dúvida nenhuma, como poder ofertar uma produção que não tem nem formas de ser esquadra? E aí que entra a questão do cineclube. Quando o Mundin fala da questão do direito autoral, ele está se referindo basicamente à defesa que se faz ao direito de vender obras culturais, não ao direito do autor, propriamente dito. Basicamente, quando se fala na revisão da lei do direito autoral, nós questionamos o direito patrimonial, que é o direito de comerciar sobre obras culturais. A gente entende que acesso à cultura é um direito universal e, como tal, não pode ser segregado a ninguém. Não pode ser segregado porque o cara não tem R$1, R$5 ou R$10 para pagar uma entrada. Não pode ser segregado porque o cara não tem acesso a uma sala de cinema comercial. Não pode ser segregado porque o cara não tem acesso à produção nacional de audiovisual. Basicamente, quando o CNC e o movimento cineclubista defendem o direito do público, enfatiza essa questão de trazer novamente para o caldo comum a cultura e romper com a esfera meramente mercadológica da cultura. Obviamente que isso vai enfrentar uma série de questões legais, institucionais, porque a tecnologia anda anos-luz à frente da legislação. E hoje é impossível controlar nos moldes que a lei do direito autoral está, a forma como a cultura circula, na música, na questão editorial e principalmente na questão audiovisual. Logo, se muda a lei. Em nenhum momento na história da evolução humana, a lei barrou a tecnologia. Sempre que entraram em choque, o que mudou foi a lei, não a tecnologia. Então, é essa a nossa ênfase hoje na revisão da legislação do direito autoral, que agora se encontra mais uma vez em discussão pública e vai para a definição no legislativo. É lá que a gente agora pressiona para que sejam revistas normas onde o público seja restringido de acessar a obra, né? Ou seja, a arrecadação que não reverte para o criador e sim para o intermediário, é essa que a gente luta contra. A prática cineclubista fere ao direito patrimonial, que é o direito de exploração comercial de cultura, e não o direito do criador. Não uma cessão que o realizador não seja enfatizado a sua autoria, não seja que a melhor forma de valorizar a obra é discuti-la, é lê-la, assisti-la, ouvi-la ou apreciá-la. Esse é o maior retorno que um artista pode ter, e o cineclubismo propicia isso. Bom, Eduardo, você não comenta algum ponto específico aí do cineclube que ele queira que entre na discussão, escolha alguém que ainda não participou, que ele não respondeu sobre o tema. Queria chamar o G. Carvalho aí para falar sobre a Federação Pernambucana, já que é uma tendência aí para vários cineclubes criarem sua autonomia, criar associações, né? Já tem vários estados, associações cineclubistas, que procuram se organizar coletivamente. E aí eu queria que você falasse a respeito da PEPEC e como é que as pessoas que tiverem interesse podem formar suas associações, seus coletivos de cineclubes. Vamos lá, muito bacana a Fedox falar nisso aí, que é sempre bom falar do que a gente está fazendo e está dando certo. A federação, primeiro, acho que é bacana entender o contexto de Pernambuco, né? O contexto político de Pernambuco. A gente tinha ali no momento um contexto muito favorável. E para além do contexto político, há também o momento certo, das pessoas certas, enfim, essa conjuntura toda, essa cosmologia que dá ali no ambiente, a coisa flui. Então, a federação surgiu em 2008, em Triunfo, na Serra do Sertão pernambucano, e de lá para cá a gente só fez trabalhar bastante e ter resultados. Então a FEPEC hoje, ela tem uma diretoria estável, trabalhando e tendo um diálogo muito bacana com os federados, com o público pernambucano. E o seguinte, assim, uma coisa que é bacana de saber sobre esse aspecto é que, por exemplo, a federação, quando ela foi surgida, quando ela nasceu com 7 cineclubes. Hoje a gente tem 42 cineclubes filiados. E a gente sabe que esse número, na verdade, é um número de filiados. Mas o número de cineclubes, ou de pontos de exibição, ou de lugares onde há exibição, é maior ainda. E a gente também tem o trabalho de ir até esses cineclubes, ir até esses pontos de exibição, para trazer eles para dentro desse movimento. A federação, a gente utiliza uma ferramenta que possibilita, virtual na internet, que possibilita a gente ter um número mais próximo possível da realidade acerca da quantidade do público que acessa os cineclubes em Pernambuco. Isso faz com que a gente tenha uma série de indicadores que possibilitam um diálogo mais seguro, mais preciso, com maior poder de argumentação diante dos poderes públicos e diante de qualquer fonte de diálogo que possa existir e de luta que a gente tem. Então lá a gente, por exemplo, tem um diálogo muito bacana com a Assembleia Legislativa, por exemplo, que é através de um deputado, do Clodoaldo Magalhães. A gente está tentando implantar uma emenda parlamentar, tornando a federação uma entidade de utilidade pública. E é uma série de documentações para isso, e a gente está trabalhando em cima disso. Tem uma outra deputada, que é a Tereza Leitão, que a gente está tentando fazer com ela um projeto de lei para meia entrada para cineclubista. A gente entende que o cineclubista é um educador, e vai ser um tema que a gente vai trabalhar aqui. Então, esse educador, ele não é um educador da escola padrão, mas é um educador do olhar, é um educador da forma de você se relacionar com o mundo. Então, a gente está trazendo esses pontos para essas mudanças. E uma coisa fundamental também dentro da FEPEC, que a gente vai também levar isso como estratégia para todos os estados, é tentar sempre fazer com que a entidade tenha uma visibilidade dentro do próprio estado, dentro da própria sociedade. Era a sociedade civil organizada, e essa sociedade civil tem que conhecer essa entidade, e isso a gente tem uma série de estratégias para chegar lá, que é através de prêmios dentro dos festivais e demais ações. Então agora eu vou voltar mais... Então, vai voltar agora é o seguinte: o nosso querido Arthur lá de Pará, fez um sinal aqui e tal. Que eu não sei, na verdade, se ele estava me benzendo ou se ele estava fazendo sinal. O Arthur vai fazer o seguinte: chegaram mais 3 figuras aqui na roda, né? E o Arthur vai fazer. Defense out of the pain.

essa carta que eu não escrevi. Por aqui vai tudo bem, mas eu só penso um dia em voltar. Ai, Delminha, veja a enrascada que fui me meter. Para, Catsu. Quase voltamos, mas tivemos um problema de novo. Vamos tentar mais uma vez, segura. Os dedos da moça datilografando numa engrenagem de pernas pro ar. Então, estávamos falando que na Amazônia, cineclube não é opção de cinema. Cineclube é o cinema, é a única opção que existe, né? E se existe circulação de filmes nacionais, é através daquilo que nós fazemos. É, e, bom, a Paracine se organizou e, né, estamos aí em busca de políticas públicas, exemplo de Pernambuco, mas o importante nesse momento é falar sobre a possibilidade do cinema como mobilidade social, como mobilização social, como mecanismo e ferramenta de lutas sociais. E aqui estou do lado agora dos companheiros Isidoro e do Jorge Conceição, que vão falar um pouco da experiência deles e da prática também aqui da diretoria do CNC. Um abraço a todos e daqui a pouco eu volto. Boa noite. É uma satisfação estar aqui falando para uma rádio comunitária. Sou de Salvador, Jorge Conceição, faço parte da diretoria atual do CNC, diretoria de formação, juntamente com Isidoro Cruz, que deve falar daqui a pouco. E a experiência também segue a do Pará, experiência que segue também de Pernambuco, porque a gente acredita que só as organizações regionais, estaduais, municipais, né, que são as bases, podem fortalecer realmente o movimento cineclubista nacional e até internacional, porque é um movimento realmente de base. E o CNC, que é a nossa entidade representativa a nível nacional, tem em cada organização estadual, organização regional, as suas bases, e nós devemos fortalecer todos os cineclubes locais para que se vinculem ao CNC. A gente tem que convencê-los, a partir de uma prática do próprio CNC, do histórico do CNC, do histórico do cineclubismo, que o CNC realmente é a base, para poder as entidades estarem também fortalecidas pelo movimento nacional, de âmbito nacional. As parcerias são muitas, né, que a gente tenta empreender a nível local. Temos muitos projetos, eu devo inclusive listar alguns deles aqui do UCBA, né? União dos Cineclubes Baianos. A gente está atualmente com algumas frentes de trabalho tentando colocar em prática os três principais projetos que nós temos no momento. Então, as frentes de acervo e difusão, formação e produção, administração e projeto, políticas públicas, comunicação, dentre outras que estão para serem criadas, estão empreendendo nesse momento alguns contatos significativos com representações políticas, com uma senadora Lídice da Mata, lá de Salvador, que vai fortalecer também a nossa próxima jornada, acredito. Então, os três projetos são Mídia Raiz, que a gente está agora com a aprovação do Faz Cultura, do Estado da Bahia, e já está basicamente decidida o apoio do Faz Cultura. O projeto Escola Livre de Cinema, que eu acho que também vai por aí, o fortalecimento do cinema popular e o cineclubismo, evidentemente, liderando. E o Mais Educação, que a gente, inclusive, vai aprofundar essa discussão aqui na reunião do Cine Clube Nacional, para poder a gente ver de que forma a gente vai empreender juntos, né, essa relação cineclubismo e educação, que eu acho que vai fortalecer muito a relação da cultura com a educação e, evidentemente, do movimento cineclubista nacional. Então, muito obrigado aí pela oportunidade e estamos aqui para colaborar mais um pouco mais adiante. Bom, da Bahia nós vamos diretamente para Maranhão, São Luís, com o Isidoro, né, que vai falar um pouquinho, inclusive a vantagem que Isidoro também trabalha na universidade, então retomando a relação com a universidade. Isidoro, é sua vez. Eu sou professor de educação física e trabalho com comunidades afrodescendentes na zona rural do município de Alcântara. E eu tenho um ponto de cultura, que é a característica principal desse ponto de cultura, é congregar os universitários negros para que as comunidades com as quais a gente atua perceberem que existe a possibilidade de termos advogados negros, arquitetos negros, médicos negros, dentistas negros, para que a gente possa, a partir dessa composição, a gente possa se mirar um pouquinho e acreditar que realmente vale a pena. Eu trabalho na Universidade do Maranhão desde 1977, eu sou um dos professores fundadores lá da própria universidade, do Departamento de Educação Física, e dou aula no curso de Educação Física. A minha disciplina é envelhecimento e atividade física. E entrei no ponto de cultura com a finalidade de trabalhar com a questão da autoestima. E com o tempo, eu fui percebendo que toda vez que eu chegava na comunidade, tinha uma perda de uma pessoa com mais idade. Então, eu me inscrevi no Prêmio Funart e consegui ser um dos premiados. E a partir de então, eu vou trabalhar única e exclusivamente com a memória oral dessas comunidades a partir da fala dos idosos. É isso que eu queria deixar para vocês. E sempre caladinha, Carol, lá do Ceará, vai fazer uma análise e vai fazer pergunta para alguém aqui da roda. Na verdade, antes de jogar aqui alguma pergunta, gostaria de deixar aqui algumas dicas para aqueles que estão interessados em montar seu cineclube e ainda encontram dificuldades no que diz respeito à aquisição de filmes, né? Como eu disse, eu faço parte da diretoria de acervo e difusão e temos aí um grupo de discussão que está aberto para todos os interessados. O endereço dessa lista é gtacervo@googlegroups.com, tá? Então, aí quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui em streaming, por favor, entrem, colaborem, perguntem. E também temos um blog que se pretende também ser colaborativo com os demais representantes dos estados, federações, associações cineclubistas, que é o acervos-possíveis.blogspot.com. Lá tem uma gama de links, é uma diversidade de fontes para aquisição de filmes, seja eles nacionais e até internacionais, filmes de domínio público e outras fontes de filmes que são disponibilizados em rede, em web, né? A gente está nesse processo de trabalho conjunto também com o Cine Mais Cultura, né? No que diz respeito a pensarmos a questão dos circuitos alternativos e trabalharmos de maneira unificada. Aqui próprio no Festival de Atibaia, estaremos em contato com organizadores de festivais diversos para espalharmos aí outros filmes, ampliarmos essa quantidade de filmes e pensarmos mostras específicas em circuitos nacionais. Para finalizar, sei lá, alguém aqui dá uma mensagem final sobre o pensar cineclubista atual, porque uma curiosidade minha é que antigamente, em relação ao Clube de Cinema de Fortaleza, o circuito cineclubista ele era muito fechado, também tinha a questão da cinefilia, mas era uma coisa extremamente fechada ali, carteirinha, jornalistas, críticos, etc. e tal. E hoje nós temos uma amplitude desse debate cinematográfico. Então eu gostaria que o pessoal deixasse sua mensagem aqui sobre o que é o pensar cineclubista hoje, todo mundo, enfim. Bom, mas aí tem o seguinte, lá na Bahia, né, nosso querido companheiro Jorge Conceição fez um processo de sair da universidade, de construir um outro formato de educação, e está ligado inclusive com a questão da terra, do teatro popular. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse trabalho que você está desenvolvendo lá na Bahia. Bom, não foi uma negação da universidade formal, né? Foi apenas uma ampliação do que a universidade formal é capaz de fazer. E aproveitando todo o conhecimento adquirido dos debates nas universidades formais onde dei aula, Universidade Católica de Salvador, Universidade Federal da Bahia, Universidade do Estado da Bahia e vários empreendimentos educacionais do Brasil inteiro, participando de convites, né, de outras universidades como a UERJ, a USP, para fazer palestra. Então essa experiência acumulada, a gente está podendo passar do que a gente está chamando de universidade popular para a reconstrução ancestral amorosa. O que é isso, né? Uma política que a universidade formal tenta fazer e que a gente acredita que faz com mais facilidade quando coloca o pé no chão. O pé no chão significa dizer, literalmente, né, ficar descalço e ir para dentro do mato, trabalhar ao lado das comunidades rurais, né, ir para as comunidades urbanas isoladas, né, os bairros de periferia, estar do lado dos movimentos populares, de jovens, né, de senhoras, de senhores, enfim, né, contribuir realmente com os movimentos populares, enquanto mais um movimento social, né, e aí fortalecer isso que a gente pode chamar de cooperativa de movimentos sociais. Aí nasce, portanto, ou renasce, né, porque esse movimento já vem da década de 60, em Salvador e no estado da Bahia todo, com o movimento negro, inclusive, que nasce, ou que renasce na década de 70, porque a gente pode falar do papel dos quilombos no tempo da colonização, como movimentos negros, né, naquela oportunidade, pode lembrar das frentes negras, né, empreendidas em todo esse processo histórico, e particularmente o movimento liderado por Abdias Nascimento, né, Edson Carneiro, entre outros, né? Então, nós agora temos o cineclubismo, que é um movimento de audiovisual, acredito que é de caráter popular, é também um movimento social popular, para fortalecer esse empreendimento. E repito, é importante saber que a universidade popular, a Unirã, a Universidade da Reconstrução Ancestral Amorosa, está o tempo todo empreendendo parceria com universidades formais para que esse processo de educação popular cresça. E, repito, o cineclubismo tem um papel importante, um papel prioritário nesse empreendimento educacional novo. E só assim a gente acredita que a educação possa passar para um processo mais adulto, né, de cuidado social, de cuidado com essa sociedade, de transformação dessa sociedade, para uma relação plural, do ponto de vista étnico-cultural, efetivamente democrática nesse sentido, e para uma relação também de caráter ecossustentável, que tanto se fala, né? Portanto, o papel aí da agroecologia nisso tudo, o papel das feiras comunitárias de diversas localidades do estado, lá em particular o trabalho que a gente está fazendo, as regiões da Chapada, as regiões do Baixo Sul, do Extremo Sul, todas essas comunidades já têm cineclubes assentados. É bom que se frise isso. Então, o papel do cineclubismo na relação com esses outros movimentos sociais, acredito que isso está acontecendo no Pará, está acontecendo no Brasil inteiro, a gente não está fazendo nenhuma novidade. Agora, né, fortalecer esse movimento a nível nacional, a nível de rede, é que é o nosso papel. Então, nós estamos aqui para isso. Estamos juntos. Bom, e agora o Arthur volta para o Arthur. Arthur faz uma qualquer coisa e depois dessa qualquer coisa ele vai falar com o Isidoro. Eu vou dar duas informações. Primeiro, o movimento, o Cine Clube acontecendo dentro do Mansur na Getú, fez com que, acho que na última exibição, minha mãe de santo declarasse, com a Mitra na Getú, declarasse a intenção dela de fazer um longa-metragem de ficção. E foi com Barra Vento do Glauber, que é um cineasta baiano, né, e que ela viu o filme e disse: meu filho, isso não deve ser muito caro, né? A gente tem celular que filma, dá para fazer um filme? E essa agora é a nossa nova empreitada. Bom, eu gostaria de mandar um abraço pro Hélio Amorim, lá do Cine Clube Boca da Mata em Redenção, que tá passando por problemas, e nós estamos torcendo por ti aí, mano. Resolve a coisa e bota o Cine Clube para funcionar. E agora, Isidoro, fala aí, o que tu tens a acrescentar? Bom, eu mandei um e-mail lá pro meu bolsista, né, para ele tentar entrar no site. Eu espero que o Thiago esteja ouvindo agora, mandar um abraço, sendo que eu estou aqui em Atibaia e participando desse mesmo debate. A questão do Cineclube, para nós, é muito importante, porque nós vamos levar cinema para locais onde até 4 anos atrás não tinha energia elétrica. Então esse eu acho que é o nosso grande objetivo. O segundo momento é que também nós vamos fazer um cineclube com o pessoal da minha faixa etária. Nós vamos tentar ver filmes da nossa época da juventude. 6.2. Né? Mas com um corpinho de 7.5. Né? Mas a gente vai tentar fazer também, assistir aqueles filmes da nossa época lá. Nós conseguimos lá através do Canal Brasil aquele. Nelson, você lembra quando tinha no cinema que entrava aquele repórter que dava aquelas. Que fazia aquela parte de céu? Canal 100. Pronto, a gente conseguiu um bot. Porque é a câmera disso do campo, né? Nós conseguimos um box. Canal 100, 10 DVDs, tudo. O que é isso? Esse box, eu só olhei um, tem toda a história do Brasil. Toda. Você tem ali de casamento, não sei de quem, e aí acaba num joguinho de futebol, que é justamente o que vai abrir as sessões do nosso cineclube. O cineclube, atualmente, eu não estou conseguindo fazer com ele o que eu pretendo. Mas como eu já vou me aposentar no ano que vem, então acho que eu vou ter um tempo livre e solto, como dizia lá a nossa amiga lá na lanchonete, você está entendendo? Para que a gente possa fazer as coisas que a gente gosta. Porque tem 3 momentos na vida da gente. A gente estuda, depois a gente semeia, que é quando você começa a desenvolver toda aquela... tudo que você captou na tua parte estrutural, e o terceiro momento é quando você parte para pós-graduação, mestrado, doutorado, e aí você vai colher o fruto do que você plantou. E se você plantou banana, não vai querer colher laranja, né? Então acho que o momento atual da minha geração, o meu momento atual é tentar reescrever a história do Brasil a partir das imagens. É por isso que eu trabalho com memórias. Eu queria mais uma coisa, Isidoro. Fala aí da homenagem que o CNC está fazendo ao Bené Silva. Bom, eu confesso que eu não tinha conhecimento do Bené Silva. Nós saímos depois que a chapa foi estabelecida, nós saímos para tomar uma cerveja, eu, o Bené Silva, a Rissa... e essa menina de Belo Horizonte aqui, que eu não consigo gravar o nome dela, que também é da diretoria, Renata. E aí o Biné Silva contou a história da vida dele pra gente. E eu realmente, assim, eu sou da época da Bossa Nova. Eu vi, assim, quando o Brasil foi apresentar a Bossa Nova. E o Biné abre Desafinados. E pra mim é o Marcos. Bom, o Marcos tá gritando lá do estúdio, a gente tá ouvindo do estúdio de São Carlos aqui em Atibaia que o tempo acabou, então infelizmente tinha uma pergunta inclusive aqui que a gente não conseguiu responder, né, que é: existe algum grupo por aí do Cineclube que alia suas ações à TV pública? E se existe, como que isso funciona? Mas não vai dar tempo e a gente vai ter que voltar a semana que vem. Manda um e-mail então, vamos lá, quem quiser mais detalhes, qual que é o e-mail, quem sabe o e-mail, qual que é o e-mail? Tá, então manda um e-mail para a rádio, segundo o nosso operador técnico, Arthur. Então a gente esteve aqui, nós vamos fazer o seguinte, num rápido assim, nome, de onde veio e manda um tchau. Vamos lá. Arthur Leandro vindo do Pará, tchau. Carol Vieira, Fortaleza, tchau. Isidoro, meu e-mail é zizi2@terra.com.br. Tchau. Tchau. Jorge Conceição, Salvador, Ukba, até mais. Nelson Marques, Natal, Cineclube Natal, tchau para vocês. Reno Caramori, Cineclube Independente, Caçador Santa Catarina, até mais. Alex Fedox, Cine Molotov, Fortaleza, Ceará, até mais. A gente volta então na quarta-feira que vem, ao vivo, do estúdio com a banda Vernac de Tirapina, falando de música feito por mulheres, bandas, etc e tal. Marco, agora é com você. A gente volta na próxima quarta-feira. Um grande beijo, que hoje tá todo mundo gritando aqui, quer jantar, tem que jantar rapidinho, que vai ter uma série de filmes agora pra gente assistir, né? Aí, mais filme e tal. E até domingo a gente tá aqui em Atibaia fazendo debate, vendo filmes, e a gente. Bom, eu já não entendi mais, que ele agora gritou que lá no relógio, então nós estamos 3 minutos adiantado, que tem 3 minutos aqui, eu não sei se nós estamos no ar ainda, estamos no ar, segundo o nosso ouvinte Fedox. Quem é que pode falar de TV pública, da relação com TV pública, em 1 minuto? Vamos lá, Nelson vai falar em 1 minuto, vamos, Nelson. Não, eu poderia falar, Mundes, mas como nós temos pouco tempo, eu passo para o Jorge, ele vai falar alguma coisa sobre isso. Não, a relação que a gente está tendo com a TV pública lá é muito promissora, e o diretor da TVE, TV Estadual da Bahia, né, está muito comprometido, é um cineclubista, né, não só de coração, mas na prática, e acredito que isso vai melhorar bastante, porque a gente vai tentar empreender esse movimento a nível nacional. Eu acredito que o CNC tem um papel fundamental no fortalecimento das relações com as TVs públicas estaduais. Bom, gente, então, mandando sinal pra gente aí do estado de São Paulo, vários cineclubes aqui, a página tá um pouco carregada demais, não tá chegando, mas enfim, então tem gente aqui do Paraná, tem gente de São Paulo, tem um monte de gente mandando perguntas, mas é o seguinte, encaminhe as perguntas para o Paracatu Zoom e a gente encaminha para cada um aqui do cineclube pra gente poder resolver. Marcos, querido, muito obrigado, essa experiência maravilhosa de fazer o programa pelo Skype, a gente não imagina o que está acontecendo aí, mas eu acho que o tempo agora já deu, vai entrar a hora do Brasil. Um beijo, tchau! Outro dia um caminhoneiro falou: não importam os motivos da guerra, a paz ainda é mais importante que eles. Essa frase vive nos cabelos encaracolados das cucas maravilhosas, mas se perdeu no labirinto dos pensamentos poluídos pela falta de amor. Muita gente não ouviu porque não quis ouvir. Eles estão surdos. Tanta gente se esqueceu que o amor só traz o bem, que a covardia é surda e só ouve o que convém. Mas meu amigo, volte logo, vem olhar pelo meu povo. O amor é importante, vem dizer tudo de novo. Lá, lá, lá, lá. Todo seu esplendor as vozes cantaram. Seu canto ecoou pelos campos, subiu as montanhas e chegou ao universo. E uma estrela brilhou mostrando o caminho. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Tanta gente se afastou no caminho que é de luz. Pouca gente se lembrou da mensagem que há na cruz. Meu amigo, volte logo, venha ensinar meu povo que o amor é importante, vem dizer tudo de novo. paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum.